Me perdoe, eu só coloquei na 3171 e solicitando táxi. Eu não copiei o resto das informações, a transmissão veio muito intermitente. O táxi do senhor está aprovado via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão 0012 QNH. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pista 10. Cheque o ponto de rádio, por gentileza. Depois de checado, volte com as informações, senhor. Capitão 3171. Muito bem, ainda está vindo intermitente, mas eu copiei 3h50 com fim, está correto? Afirmo. Ciente, copiei o B? 151. 151, ciente, chame pronto para decolar de pontos para 10, 3171. 71. Oi, já vai ser 9660. 9660, um minuto para cópia, senhor. Aqui já estamos acionando a parte para esse. O táxi é aprovado, chama a interseção para ingresso, 9960. 9660. São 3201, decolou 04, controle 198, bom voo. 98, 3201, bom dia. Tiro. 9660, copia? 1897, para ingresso na parte principal. 1897, após o TAM, livre ingresso, portão 9. Obrigado. 9660, copia? 89660, autorizado Vitória da Conquista, Sierra Bravo, Quebec Vitor, nível de voo 100 direto, decolada pistola 7, curva direita, subida gole até a posição Eval após direto, controle 199 decimal 8, aciona 5572 a BT 9660. Seja aprovado Conquista, conforme após a decolagem da 17 curva à direita, perfil gole Eval, DCT, 5572 a confirmar. Aeroporto, nossa parte para ingresso, após 19h08. Protegimento correto, 9660, livre ingresso, chama a e pronto para decolagem, pista no 7, vai ter 9660. 9660. Tô Salvador, bom dia, tá 3890, informação Tiago, autorização Recife. 73890, aguarde um minuto para cópia. Só escuta. Confia em outra nave que chamou? 3517 estabilizado no ILS X-Ray 10. 15722 é o número 1 para cópia, guarda de coordenação. 3517, tráfego avistado, ajuste no 012, cheque trem. Baixado e travado. 3517, pouso autorizado, pistão no 0, vento variável, correção, vento calmo, ajuste 1012, pistão no 0, molhada, 3517. Calmo 1012, no 0, molhada, 3517, pouso autorizado. Voo no 607, livre ingresso, portão 05. 9660, livre ingresso, chama alinhado e pronto para decolagem, senhor. Botará alinhado e pronto na 17 para decolagem, 9660. Jet 5722, por gentileza, chame 1219 para a cópia, senhor. 219, 722. Não escuta, não escuta. 219, senhor. 219. 722. 95722, pronto cópia. Pronto para cópia, pronto para pushback também. Vamos lá, cópia, Brasília 320, rota Elefa, Zambi, Dogna, conforme o plano, decola da 10, curva direita, gole Eval, após Eval, primeiro fixo Elefa, após sai conforme, 5004 transponder, controle de opere 199, decimal 8. Autorizado Brasília 320, Elefa, Zambi, Dogna, conforme rota do plano, decola da pista 10, primeira curva direita, gole Eval, após Elefa. 5004, é o transponder 1198-5732. Correto, qual portão se encontra? Portão 3. Portão 3, está autorizado, puxa sinais, chama táxi. Chama táxi. Vocês têm uma atualização de backtrack que você tem para retorno para o parque da, da Baitel, ok? Chegou mais um passageiro nosso aí da governadoria. Paciente 9660, livre backtrack, chama livrando a pista no 7, senhor. Afirmativo, senhor. Subida Pucajamo, transição Caju, 5007 transponder, controle da PL 1998. 330 autorizado para Recife, aprendiz 58, decola da 10, curva esquerda, Pucajamo, Aracaju, 5007, 198, da 3890, para o puxa, acionamento. Porto 9? Negativo, estou aqui no parte 3. É, do pátio 3, inicia de imediato. Confirme? Pátio 3, vamos iniciar inicia de imediato, pátio 3. Afirmo, inicia de imediato, poxa. Autorizado, sem táxi. Chamarei. Golo 605, complete aproximação, chame torre no 9862. Completar, chama lá 1862, é o Gol no 605. C35 no 7, no solo, Uzuno 0, Uzuno 0, direita no 219. Direita no 219, 35 no 7, bom dia. C5, tá, 3201, bom dia. Bom dia. Livre decolagem, pistão no 0, o vento calmo, no momento. Torre Salvador, bom dia, Gol no 605. Encontrei embaixada e travado. Estimativo Gol no 605, tráfego avistado, vento calmo, o altímetro no 0, no 3. Aguarda pista livre, Gol no 605. Aguardando pista livre, Gol no 605. O táxi da aeronave, é isso? Confere? Isso, agora antes daquilo, o aeronave vai finalizar o pushback no pátio 3 e após o seu ingresso, eu vi aqui no pátio 3 e quando lançar para o portão da volta após. Ok, aguardando então antes daquilo, visual com a aeronave no pushback, vai aguardar a autorização para prosseguir no 735 ou 7. Dois, minha baita 9660. 9660, pronto? Ativa reiniciar o novo táxi. Repórter no ponto, espera táxi papá. Passada papá. Gol no 605, livre pouso, pista no 0, vento opa. Variável com 02 nós. Livre pouso, não no 0, gol no 605. 13171 aos 12, decola 1098 ao controle, bom voo. ABT 9660? Siga, senhor. Por gentileza, o POB? Bora, 1-3 agora, ok? Agora 1-3, agora vai, não vai? Agora vai. Sente, então. Reposto no ponto, espera. Agradecido. Reposta lá na papá. Já tá próximo a papá, pode ingressar? Afirmativa ali, mantém táxi via pista, reposto e alinhado e pronto. Afirmativa, reposta alinhado e ponta 1-7. Agradecido, senhor. Bom dia, sem identificação, autorizado a bom, ofereça para 4000, ajuste no 0-3. Ajustando 4000 com ajuste padrão 0-3, 3153. 3890 para o táxi, 29 a bordo, 3,50, alterna Salvador. 3,50 Salvador, só entendi o POB. 29. 29, táxi autorizado, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 90, lá 186 Torre, 1003 ajuste, bom voo, 33890. Juliette Alfa, 786, boa. 3517, ingressa pátio 3, quilo pátio 3, pátio principal, portão 7. Ok, pátio 3, quilo pátio 3, principal, 7357, obrigado. Táxi objeto 5722 com POB de 116, autonomia 425, alterna Confins. Segue com o número 2 no ponto de espera, a R2 vai passar só direito, após o prossegue de Índia Alfa, 18 também no ponto de espera, com a torre, ajuste 1013, bom voo. Índia Alfa como número 2 no ponto de espera, chama a torre 286, Webjet 5722, obrigado. Solo, Salvador, gol no 605. 605, bem-vindo, bom dia, Alfa, quilo, pátio 3, pátio principal, posição 03. Alfa, quilo, pátio 3. 03, gol no 605, bom dia, então. T9660, decolado 15, controle 1098. Muito bom voo, bom final de semana, bom voo, bom sábado. Afirmativa, extensivos a todos. Se for sair, bom descanso. Se for chegar, bom serviço. Tchau. Estamos chegando. Tchau, bom serviço. Controle Salvador. Bom dia, já vai ter 9660, decolado na Golem. Vai ter 9660, bom dia, contato radar, subou uma centena, sai da Golem. 9660. Bom dia, 3890, ponto de espera da 10-9. Afirmativo, tem 3890, a linha mantém cabeceira na 0. A linha mantém na 10, 3890. Tô 3153, confirma indicada. Momento 255. 353, o nome é, reduza 2409. Vai reduzir 2409, 352, o nome é. 53, o nome é. Salvador, bom dia, Webjet 5722. Afirmativo 5722 da Web, mantenha a posição, ok? Mantendo a posição, 5722. Alô Salvador, gol no 605. Salvador, gol no 605. Está corrigindo, a posição 3 está ocupada já, né? Tiago 3890. E pátio principal, a gente recebeu no pátio 3. Eu paguei pátio 3, pátio principal é posição 03, mas tudo bem, pode prosseguir até o portão 03. Obrigado, Tiago. Dois vezes a Web, ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém, 5722. A zero. Sente, guarde para chamar o centro. Tá 3153, essa para 2000 pés, está livre LS, reporte estabilizado. 2000, livre LS, reportará, tá 3153. No 3171 no Recife, 133 decimal 25. Recife, 3325, bom dia. Bom dia. 890, 19, decola, 119, 8, bom voo. Talvez, obrigado, boa. da web. Prossiga 5722. Gente, altere sua saída após Eval, voo direto posição Zambi, ok? Ok, após Eval Zambi, 5722. Afirmativo. 3153, uma pequena desviadinha à direita, por apenas mais 5 minutos. Gente, após desvio para a Dona da 3153. Desvio, Dona. Doutor Salvador, bom dia. Tá 3890, decolou 150. 3890, contato radar, 330, sai da Fuca. Gente, na sua escuta para voarmos o Aracaju, se possível. Aguarde. Trip 53 no meio, condições de voar na proa 230. Trip 53 no meio, vai voar na proa 230, senhorita. 230, limite magnética 110 de Simbra. Confirme a sua indicada. 240, senhorita, uma sindicada do 3-1-6. Se tiver condições, reduza 2109. Vai reduzir para 2109, entra aqui. 3153, quando o Baduna pode descer para 2000? Autorizado. 3153. Está voando Duna, descendo para 2000 e reduzindo a aproximação. Gente, reporte estabilizado para 3153. Reportará. O 722, decolador 221, 1098 ao controle. 1098, 5722. Controle Web 5722, bom dia, cruzão 1700. Web 5722, bom dia, contato radar, voa 320, sai da Gole. Sai da Gole, 5722. Trip 53 no meia, curva à esquerda para 200, limite ao localizador. Curva 200, limite ao localizador. Confirma o ajuste no trip 53 no meia. Ajuste no 0 no 3, essa para 3 mil pés. Descendo para 3 mil pés, ajustado no 0 no 3, trip 53 no meia. 204, Galeão, só um minuto. Alternativo, tem só a saída pra gente? É. Adael. Adael, obrigado. Salvador, bom dia, gol 164206, ciente da informação Delta, autorização. É, confirmando que chamou? Gol 164206. Sede Recife número 2, sua autorização 390 já aprovada, só um minuto, prepare a PUCA. PUCA 390 Recife, aguarde. 50. Copia, prossiga. Galeão 360, rota turística 50, decolando 10, com curva pela direita, no perfil da Dael Leda, após o Abidev, onde a septeja da aerovia sai conforme o plano 5020 transponder, controle da PR1 no 9.8. 5531 no meia para o localizador com via esquerda para o 135, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. Na proa 135 vai voar o 5531 no meia, descendo para 3.000 pés, informará estabilizado. Confirmando 2.000 pés, né, senhorita? 2.000 pés autorizado. 2.000 autorizado, 5531 no meia. São 3153, complete a aproximação, chame o torre 1862. 1862, é bom trabalho. 58, decola 10, curva esquerda, subida Pucajamo, transição Caju. 5016, transponder, controle APR 1098. Para Recife, da Merdum 1390, decolando a 10, curva esquerda, Pucajamo, transição Caju. 5016, transponder e o controle 1098, gol 1642. Correto, 62 é portão, chame pronto, pronto para o puxa acionar. Chama aí, puxa acionamento, 64. Firme? Afirmativo, senhor. São 3153, tráfego avistado, livre pouso, pista no 0, vento variável com 03 nós, o altímetro no 0, no 3, pista aí parcialmente molhada. Livre pouso 3153. Azul 41495, bom dia. Gente, confirmando o azul. Confirmo, 4149, teria autorização campeira. Afirmativo, porém, informação em curso é Delta, chama o solo 1219 para autorização, por gentileza. Aqui já deve chamar do 19, obrigado. Até 9660, confirme a proideal para conquista. Suno 49, muito bom dia, informação Delta. Azul 4149, Campinas 360, já aprovado. É, prepare a DAE, 1 minuto para a conquista. Prepare a DAE, obrigado, comandante. Afirmativo, 553 no meia, copiado, estabilizado, baixado e travado, altímetro no 0 no 3. Aguarda apenas a pista livre, a Arbolizatã acaba de tocar o solo, vento variável com 1 no nó. Aguarda a autorização de pouso, Tripe. Então tá bom, vamos lá. Tá aguardando a autorização do pouso, confirmado, tem baixado travado, variável nó. Após bridge, intercepta a aerovia e segue, conforme o plano. 5014, transponder, controle opere 1.9.8. 360, da Aero Leda Bridge, apelou no meio, a BHZ, conforme plano, recorda 10, 5014, 198, chama o quando pronto, obrigado. Nada, portão 01 na pole, chama quando pronto para o posto final. Obrigado. Salvador, bom dia, até 3153, livrando a 6. 153, Alfa Kilo, pátio 3, e aguardando para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo pelo pátio 3, aguardando ingresso no principal, tá 3153. Pap, pap, Papá, Lima, Papá Mike, prossiga. Em Samorro, é... qual horário do, da, da notificação? Gente, vou chegar com ele, só um minuto. Negão 903, está livre o ILS, reporte estabilizado. 2000 com 1013, confirmado. Afirmativo. Aqui, vou informar então no ILS, total 9910. Objeto 5722, Recife, 128, decimal 8. 288, 5722, bom dia. Preso no meio, tá avisando, senhorita. Abaixa 9660, Recife, 128, decimal 8. 228, obrigado, senhora. Bom voo. Vixe, inicialmente é o 01, não foi nem um tráfego azul, ok? Tá bom, no pushback. O carro está num portão. É, a gente vai aguardar então aqui no pushback. Solo Salvador, muito bom dia. 35316, livrou na sua escuta na Alfa. Ok, prossiga, Alfa Quilo Pátio 3, o Trip. Alfa Quilo Pátio 3, Trip. Juno 53, vai ingressar a parte principal em coordenação com a infra-aero, posição remota do pátio principal, observando os sinalizadores. Gente, vamos para a remotona ali do principal, então, 353, observar o balizador. Papapapá, limpa pra Mike, pronto, cópia. Quem morro, 500 pés, Robson 44, decolando a 17, direita na linha litoral sul. 0140, transponder, controle opera em 199, decimal 8. Correto, PLB? 01, no chame a torre, em 186 agora, para o acionamento, táxi colagem, 10 no 3, ajuste. Sim. 53 no 6, parte principal, a terremota do parte principal, observando os sinalizadores. Afirmo, a gente vai seguir terremota, parte principal, 53 no 6. Barig Log 6514, desce para 3.000 pés, o que é legal no 0, no 3. 3.000 com 1.013, 6514.